Destacamos o Carnaval da Beira Serra que vai acontecer em Lagares da Beira. Volta ali a ser cumprida a tradição num programa que arranca segunda-feira, dia 27, e só termina na quarta-feira, dia 1 de março. E pelo meio, o grande cortejo de Carnaval que vai animar as ruas da vila de Lagares da Beira na tarde de terça-feira, dia 28. Em estúdio comigo tenho já Luís Alberto, da organização do Carnaval da Beira Serra, ele que é também elemento da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira, entidade organizadora desta iniciativa. Luís Alberto, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Estamos aqui para falar, e mais uma vez, desta que é uma iniciativa importantíssima para Lagares da Beira. Podemos até dizer que é uma das maiores que ali acontecem, mas como organização da Associação Humanitária. Luís Alberto, está tudo a postos para este Carnaval da Beira Serra? Sim, estamos a acabar os preparativos para que saia tudo em condições no dia 28, o Carnaval. Seja a chover ou a nevar, este ano sai mesmo no dia 28. Isto porque o ano passado o tempo não correu de feição, não é? E obrigou a que o desfile fosse adiado, mas não foi a melhor solução. Não, exatamente. Tivemos que adiá-lo devido ao mau tempo e aconteceu que adiámos duas vezes e à terceira vez ainda choveu. Por isso, este ano é promessa dos diretores, chove ou neve, o Carnaval sai o dia 28. Até porque, não sendo naquele dia, acaba por perder alguma graça, é verdade? Eu acho que perde a graça toda. É dia de Carnaval, vai sair o desfile no dia de Carnaval. Este é o Carnaval da Beira Serra, que muita gente conhece, nomeadamente agentes do Conselho de Oliveira do Hospital, um Carnaval que já acontece há muitos anos. Sim, ininterruptamente há 40 anos, mas há registros fotográficos que em 1950 já se fazia o desfile em Lagares da Beira. As deixas que já existiam antes disso, que é dos anos 20, 30, que já havia deixas. Portanto, é uma tradição forte, não é, em Lagares da Beira. Este ano, portanto, mais uma organização e tem sido assim todos os anos, sobretudo a cargo da Associação Humanitária. É sobre a vossa associação que recai esta responsabilidade. Sim, e recai com a ajuda da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia este ano deu mais um bocadinho de dinheiro, mesmo assim é pouco. O que acontecia anteriormente era que nós cobrávamos entradas, 1 euro, chegámos a ter 8 mil euros, ou seja, que entraram 8 mil pagantes, mais as populações de Lagares, mais os intervenientes. É uma festa que pelo menos tinha mais de 10 mil pessoas. Se formos a ver, no contexto do concelho todo, haverá duas ou três com mais pessoas, ou seja, deveria ser um pouco mais apoiado o Carnaval de Lagares para que se fizesse, damos o salto, porque isto, com este dinheiro, hoje é impossível chegarmos a ter um Carnaval que se diga digno de ser Carnaval, como há exemplos noutras terras que nós conseguiríamos fazer, mas com uma ajuda maior, claro. Portanto, todos os anos varram com o mesmo problema, não é? Que é a falta de dinheiro que vos possibilitasse organizar um Carnaval de outra dimensão. Exatamente. Só para ter uma ideia, a Câmara Municipal participa com 5 mil euros, a Junta de Freguesia era 1.500, este ano passou a 2.000. Com 7 mil euros, 14 carros, 300 figurantes, com fatos alguns que custam 40 euros, temos que fazer milagres quase para pôr o Carnaval na rua. Portanto, de alguma forma também tentam outros apoios. Sim, temos a possibilidade dos comerciantes, das empresas locais, que neste momento da crise já sabe que dão quanto menos. Não é? Claro, as dificuldades são muitas e também diminuem os valores a atribuir este tipo de iniciativas. Já que falamos em valores, qual é que é o orçamento que envolve a preparação deste Carnaval da Beira Serra? É mais, é menos? Aponta para os 8 mil, 10 mil euros. Que é a verba que vocês também têm disponibilizado. Uhum. Não temos hipótese de outra maneira. Mas é mais ou menos o que já tem valores de anos anteriores ou até se viram obrigados a baixar? Este ano, se calhar, vai haver mais investimento. Os carros estão, de outra forma, estão muito mais elaborados, alguns. Os fatos também estão muito mais elaborados e, se calhar, os custos sobem um bocadinho. Isto envolve muita gente, não é, Luís? Envolve, mobiliza muita gente na organização ou acabam por ser sempre os mesmos? Isto é assim, os bairros, cada bairro faz o seu carro alegórico. Normalmente são eles que fazem os carros à maneira que eles querem, que nós, com a ajuda, temos um professor que nos dá uma colaboração espetacular, uma pessoa que, bem formada, que sabe fazer bem os carros. E que permite, então, que os carros tenham alguma qualidade, não é? Exatamente. Os bairros ajudam. Temos a Aldeia Formosa, que já há 7, 8 anos também colabora connosco. Este ano, por acaso, é a Rainha do Carnaval, é de lá. E espero que tudo corra bem dentro daquilo que nós estamos à espera, dos bairros organizarem-se e sairmos para a frente. Portanto, disse-me 14 carros alegóricos. Sim. Em termos de, também de figurantes, qual é que é a expectativa? Quantas pessoas é que irão desfilar neste cortejo? Neste momento, como temos a creche, a escola, a aldeia e os bairros, estamos a apontar para mais de 350 figurantes. Portanto, um número ainda considerável. Sim, muito. Uhum. Portanto, ano após ano, Luís Alberto, tem havido esta preocupação de melhorar também o Carnaval da Beira Serra? Sim, temos esta preocupação, mas queríamos mais. E o que queremos mais era dar aquele saltinho do subsídio que não faz face às despesas primárias que nós temos. Uhum. E sendo assim, podíamos pôr muito mais alegria na rua com conjuntos, com grupos de bombos, e não podemos porque não temos verba para isso. Muito bem. E vão manter a bilheteira? Mantém-se a entrada paga para o Carnaval? Não. A entrada vai ser livre, porque não foi a primeira vez que foi livre foi quando deixou de ser feriado. Este ano, como não é feriado, nelas, canas, é bilheteira livre, e nós também não podíamos de outra forma deixar de... Ah, então a bilheteira é livre. Portanto, isto já acontece há 3 anos para cá, que mantém a bilheteira livre. Ainda assim, o pouco que conseguissem de bilheteira ajudava às vossas contas? Ajudava não, dava-nos uma grande ajuda. Porque, como eu disse há um bocado, tivemos bilheteiras de 8 mil euros, com os subsídios fazíamos um carnaval agradável para todas as coisas. Agora, menos 8 mil euros. Claro. E o facto de a bilheteira ser livre também tem traído mais gente a lagares. O ano passado deu-se a questão do tempo que vos que causou ali alguns constrangimentos, mas da vossa experiência de entradas livres, foi benéfica em termos de chamar gente ao Carnaval da Beira Serra? Sim, foi benéfico, só que ainda não tivemos a comparação porque não, por causa do tempo do ano passado. Este ano contamos que tínhamos mais de 10 mil pessoas a assistir ao Carnaval da Garça Beira. Ainda que não seja um carnaval como a organização gostaria, este acaba por ser um evento de referência aqui em toda esta região. É um carnaval com muita tradição. Sim, já tem ininterruptamente 40 anos, há registros de mais de 80 anos. E, como eu disse, 8 mil pessoas que, pagantes, com mais de 2 mil e tal de lagares, são 10 mil pessoas. Se calhar em quase poucas festas que fazem no Conselho de Oliveira tem 10 mil pessoas a assistir ao evento. Claro. Portanto, não há um tema associado ao Carnaval. É tema livre. Portanto, os bairros estão à vontade para desenvolver os carros que entenderem, ou há algum tema que lhes é imposto? Não, o nosso Carnaval é o chamado Carnaval de Trapalhão. Cada bairro faz as suas escolhas, são autónomos a fazer, a escolher os temas, e depois desenvolvem-nos com a ajuda do professor e com a ajuda da direção dos bombeiros. Uhum. Também tem havido ali e tem marcado cada carnaval a sátira, não é? A sátira política não deixa de ter a sua graça, e não seria também a mesma coisa? Este ano, de certeza absoluta, eu não sei, mas quase de certeza absoluta que lá vai aparecer a sátira política do Conselho e da Freguesia, como é normal. É também preocupação então da Associação Humanitária dar continuidade a este carnaval, nem pensar deixar cair esta iniciativa? Pois, se calhar se não tivéssemos o presidente dos bombeiros que temos, se calhar já tinha ficado um bocado encostado o carnaval. Mas... E aí ele devemos quase de certeza a continuação do carnaval. Portanto, são esperados cerca de, se tudo correr bem, cerca de 10 mil pessoas a Lagares da Beira, esta freguesia do Conselho da Oliveira do Hospital, que acolhe então o Carnaval da Beira Serra, mas o programa não é só o desfile de Carnaval, é assim, não é? Portanto, todo o Carnaval da Beira Serra há outras iniciativas, nomeadamente já na segunda-feira com o Baile do Chapéu, às 22 horas, portanto é o pontapé de saída para este programa. Exatamente, o chapéu mais elaborado e escolhido pelo Goethe dá um prémio, os três melhores chapéus. E costuma ser muito participado este baile? Sim, é muito participado e eu já me lembro há 20, 30 anos que não havia ninguém que não levasse um chapéu elaborado para o baile do Carnaval. Uhum. Portanto, acaba por ser um momento também marcante da gente de Lagares. Outro momento acaba por ser o enterro do entrudo e a leitura das tradicionais deixas. Este é um momento também muito esperado em Lagares. Esperado e muitas vezes complicado. Complicado. Porque já, inclusivamente, já foram ao tribunal por causa das deixas. Isso porque explique-nos como é que estas deixas funcionam para quem nos está a ouvir e não sabe do que é que estamos a falar. As deixas é uma quadra que não deve falar no nome nem das instituições, mas de casos caricatos que acontecem durante o ano. Ou uma senhora que se esqueceu de tirar a máquina da roupa e ficou, por exemplo. Essas ainda são as menos graves, não é? Estou a começar por aí, porque há outras que são muito, que têm muito picante mesmo. Pois, porque invadem muito a vida particular das pessoas e por vezes essas deixas não são bem aceitas pelos supostos visados, porque não há nomes, não é? Mas por vezes aquilo que está lá escrito consegue-se perceber de quem se está a falar. Corretamente. Eu já fui contemplado com alguns. E também foi a tribunal? Não, eu não. Mas isso já passou. As pessoas também têm mais cuidado, um bocado de cuidado. Acalmaram-se um bocadinho. E como é que funciona, Luís Alberto? Portanto, a esta altura estão distribuídas na vila algumas caixas, não é? Exatamente, para a recolha das deixas. Portanto, todas as pessoas podem escrever uma deixa e depositar na caixa. Sem pôr nome nem atacar pessoalmente. Portanto, não podem visar ninguém, não é? Exatamente. Não podem identificar ninguém. E há alguma espécie de seleção? Essas deixas vão ser previamente lidas para se perceber se de facto podem passar todas, podem ser todas lidas ou não? Sim, alguém verifica isso. Há deixas que não rimam, outras deixas que, e essas, claro, que são retiradas. Portanto, e também o objetivo é criar ali algum momento de animação e não de conflito, verdade? Exatamente, e é bonito as pessoas rirem-se porque alguns acontecimentos já esquecidos. E ali quando se diz isto, deixamos ao fulano tal, isto. E as pessoas começam logo a refletir. Porque as deixas, portanto, é uma mensagem que é dirigida ao intrudo, não é? Sim, não. O intrudo é que vai deixar. Exato. Vai um padre e um sacristão e um conservador. O conservador é que vai ler o testamento que o senhor Carnaval Intrudo deixou às pessoas de Lagares da Beira. E o testamento são essas deixas. Exatamente. E isto tudo acontece num trajeto que é feito também pela vila. Exatamente, é a chamada chouriça de Lagares. É a volta de Lagares, para-se em 3, 4 pontos e lê-se as deixas. E é queimado o intrudo nos terrenos do quartel dos bombeiros. Muito bem. E este é também um momento muito participado. Há muita gente que vai assistir à leitura das deixas ou nem por isso. Como é que funciona? Porque é na quarta-feira à noite, não é? A partir das 22 Exatamente. Horas é muito participado. E para o nosso consolo, já há muita gente de fora da terra que vai lá ouvir as deixas só para ter um bocado de animação, porque, pronto, é uma chacota muitas vezes, e há muitas pessoas de Lejosa, de Oliveira, de Maruja, que vão a esse dia a Lagares da Beira para ouvir as deixas. Muito bem, portanto, está tudo preparado para este Carnaval da Beira Serra, momentos importantes, o baile do chapéu na segunda-feira, o cortejo de Carnaval na terça, também com um baile de entrudo a acontecer no mesmo dia, e depois na quarta-feira tudo termina com o enterro do entrudo e a leitura das tradicionais deixas. Mas, Luís Alberto, é importante referirmos que isto é um trabalho que já vem há muito tempo. Há Sim. quanto tempo é que começaram a preparar o Carnaval? Normalmente é sempre na segunda-feira, depois do Natal, fim de ano. Há uma reunião. Uma reunião para começarmos a organizar as coisas. Mas já há trabalho anterior feito. Porque este ano o Carnaval até está a calhar no final de fevereiro. Exatamente. Mas o ano passado até aconteceu mesmo no início do mês de fevereiro. E logo a partir daí se põem os bairros a trabalhar, começam a preparar um carro. Demora quanto tempo? Tudo depende da elaboração do carro, mas demora muito tempo. Se for um carro de flores, pode andar ali um mês e meio a pôr flores, que era uma tradição de lagares, que era para os carros, eram todos flores de papel de seda, que estão a trabalhar a fazer, como imagino. E depois apareceu uma altura que aquilo era um bocado aldrabado, que era pôr papel em cima e colavam-se as flores. Em lagares, agora são todas postas na rede, de uma a uma, só para ter uma ideia, um carro leva mais de 3 mil flores. Há pessoas, se calhar, reformados, que por esta altura estarão diariamente dedicados a fazer essas flores? Normalmente é sempre no bairro que fazem as flores. Combinam na casa de um, na casa do outro, fazem isso. Temos o Reis que também está a fazer flores, o carro deles também é de flores. Juntam-se todos os dias à noite na sede deles para fazer flores e é assim que se faz o da escola da pré-primária. Também em flores os pais levam e as mães fazem, vão trazendo as flores e depois lá estão a trabalhar. Luís Alberto, isto é também um momento de alguma união, não é? Entre as entes lagares. Já foi mais. Agora já é um bocado mais de... porque é este daquilo, depois isto é a crise. Algumas rivalidades, não é? Há sempre... Só para ter uma ideia, quando era na Cibeira, que era um bom pavilhão, foi pena... Era isso que lhe ia também perguntar, onde é que agora têm feito esses preparativos, uma vez que aqueles pavilhões agora já não podem ser utilizados para esse fim. Não podem ser para esse fim, mas ainda bem que estão a ser utilizados para outro fim. Claro. Também é mais, se calhar, é mais importante do que o Carnaval. Mas felizmente o seu presidente e a direção construíram o pavilhão 3 dos bombeiros com a ajuda de fundos, mas com muito trabalho dele principalmente. E estamos a realizar lá o Carnaval com muito boas condições dentro do pavilhão 3 do Complexo dos Bombeiros de Lagares da Beira. Portanto, esse pavilhão serve de apoio, então, agora para a realização do Carnaval? Neste momento, de apoio, que aquilo é um parque de viaturas, só que neste momento não podemos fazer na rua, claro, e as viaturas ficam... Sim, foi esse pavilhão que até foi inaugurado no último aniversário da Corporação dos Bombeiros de Lagares da Beira. Mas falávamos há pouco da união entre as entes de Lagares e dizia-me que já foi mais, e referia-se que quando estavam na Cibeira. Na Cibeira, por exemplo, jorrava o vinho, como eles costumavam dizer. Quando batia um ferro no chão, era sinal que tinham que se parar todos de trabalhar para ver o seu copinho de vinho e essas coisas todas. Não é que ainda hoje se bebe, claro, mas já não é em tanto, né? E porquê? Porque ia o marido e os filhos, iam todos para o... era um pavilhão muito grande, claro. Iam todos ajudar no pavilhão e era maior. Mas também acontece que havia épocas do ano que o marido nem sequer falava para a mulher. Hoje em dia não acontece isso. Porquê? Porque toda a gente escondia o carro que ia fazer dos outros bairros. E se o marido fosse do Recio, por exemplo, e a mulher fosse do Cimo, o marido não contava à mulher o carro que estavam a fazer no Recio. E naquele espaço de tempo, um mês, 3 semanas, deixavam de falar só para não contarem o que é que se passava de um carro num bairro e no outro. Para não correrem o risco de saber, de desvendar. Exatamente. Mas não se mantém agora esse secretismo? Agora não, porque sabe... estão Estão todos juntos. Uhum. Exatamente. Muito bem. Portanto, mas Sr. Luís está com boas expectativas para este Carnaval da Beira Serra. Não se perspectiva chuva, pelo menos há... Esperamos bem que não. Há algumas nuvens que são esperadas e alguma descida de temperatura, mas pelo menos dizem os entendidos que não será esperada grande chuva. Resta-me desafiá-lo a convidar todos quanto nos escutam a passar por Lagares da Beira já na terça-feira. Agradecemos muito o vosso convite, muito obrigado mais uma vez e queria pedir a todas as pessoas do Conselho de Oliveira do Hospital e não só, que esperamos por eles todos com um sorriso aberto, com brincadeiras, o Carnaval, todos podem participar, é um Carnaval onde as pessoas podem entrar no desfile e participar e esperamos todos por muita gente e que tudo corra para o melhor. Muito bem. Luís Alberto, da organização do Carnaval da Beira Serra, que acontece há 40 anos consecutivos em Lagares da Beira, está tudo a postos para mais umas brincadeiras ao Carnaval. O Carnaval de Lagares da Beira, que também se vai fazer representar, e já agora, no Carnaval das Escolas, que acontece sexta-feira de manhã, aqui em na cidade de Oliveira do Hospital. Sim, sim. Portanto, também se vão fazer representar com um carro alegórico. Sim, com um carro alegórico e com um carro de som para dar animação ao cortejo das crianças. Muito bem. Fica aqui então este registro, este desafio para que todos rumem a Lagares da Beira na próxima terça-feira. Podem ir também na segunda e também na quarta para assistir ao enterro do entrudo e à leitura das tradicionais deixas, mas ainda assim um momento grande do Carnaval da Beira Serra de Lagares da Beira, o desfile que começa às 14h30 e que vai percorrer as principais ruas da vila de Lagares da Beira. Mais uma vez os nossos agradecimentos a Luís Alberto da organização, para todos de uma ótima tarde.